Sinclair, altimetro 1010, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, descendo para 2010, ajustado 1010, voo. Reportar a estabilização. 1410. Sinclair, altimetro 1010. 3000, 1010, 897. Praticamente todo marcador, baixo, locado visual. Boa noite, 04, tráfego avistado, ajuste 1010. Pouso autorizado, senhor, pista 10, vento de 040 graus com 03 nós. Autorizado, pouso na 10 para o voo 804. Solo Salvador, TAM 3171. TAM 3171, bom dia. A intenção é Guarulhos no 360, informação em curso ECO. Correta. Pronto, cópia? Pronto. TAM 3171, Salvador Guarulhos, autorizado no nível voo 360. Inicialmente a rota Pezulu 16, até Bravo Hotel Zulu. Direto trilha, posso conforme a rota do plano. Decolada 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leida após Leida, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Pezulu 1-6. 5-1-1-1 no transponder, o controle, opere no 2-0, 18, TAM 3-1-7-1. O 3-0-7-1 aqui no nosso navegação está inicial, Pezulu 10, pode confirmar? A saída será executada, essa aí é da El, Leida após Leida, voa direto, a posição bridge, onde já intercepta a Upper Zulu 16, já coordenado com o controle de Salvador e com o centro Recife. Sim, então está autorizado Guarulhos 360, decola da 10, cor direita da Euleda, bridge, Upper Zulu 16, rota com o plano de voo, 5111-208. Primeira curva direita, 62 é o portão, é a porta quando pronto, são 3171. 3171, curva direita. 8 para o nível 050 na chegada à mar, altimetro 1010. Voo no 897, autorizado a final do procedimento em LS 2110. Desça para 2000 pés, reposto estabilizado. Desce para 2000, repassamento estabilizado em LS 2110, voo no 897. Voo no 7918, decimal 9000. Porém, pista livre. Continuando a aproximação, aguardando pista livre para 97. Voo 1804 no solo 48, libere a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121-9. Direita 29, 804. Voo no 804, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 804. Estou confirmando o portão do Gol 1804, portão 10, 10. 7, 10. Confirme para o solo. Então, tá 3597. O senhor tem a saída prevista para ele? Confirme sua rota, por gentileza. Da 3597 ao solo? Prossiga. É, chequei aqui no repetitivo. Se for a rota do repetitivo, eu preciso do 17, será a saída Arbor. Arbor, então já tem uma confirmação. É o 804. O 804, prossiga. Tem um cachorro junto com esses carros abandonados aqui da caminhão e carro branco, fica aqui à nossa esquerda. Afirmativo no Patriz, um cachorro grato. Chame solo em 1, 2, 1, 2, 9. Era a próxima vez, fala 1, 2, 9. Estabilizou no ILS X-Ray da 10, 1897. Chama agora a torre, 1895. 1895, 1897, até já. Certo. Avisa carro 6570, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray 10. Desceu para 2 ao pé. Altímetro no 010. Reporte estabilizado. Avisa carro 6570, autorizado. Próximo ataque sem quilo, o Gol 17 ou 5. Dado no ILS, dá 10 passando externo. Código 1897, tráfego avistado, ajuste no 010, check trem. Baixou e travou, 1-0-0. Gol 1897, pouso autorizado, pista no 0, vento 030 graus, 04 nós. Autorizado o pouso na 1-0, Gol 1897. O 1-7-1-5 ao solo. O cachorro está lá de fora da pista. Está em que parte? Está próximo aqui a essa formação de areia. Gente, muito obrigado pela informação. Já tem uma viatura da Infraero se dirigindo ao local. É onde está passando agora, não é isso, a aeronave? Isso, ele está próximo à porta. Muito obrigado pela informação, já informamos aqui a viatura da Infraero que está bem próximo ao ataque do Equilo. Salvador, bom dia, total 99-10, informação essa. Total 9910, controle Salvador, sem identificação, desça para 3 mil pés na chegada à mare, ajuste de altímetro no 0-0. Para 3 mil, chegada Mário, 1-0, 1-0, total. General 9970, controle Salvador, acende a identificação. Desça para o nível 050 na chegada à Mari. Ajuste o altímetro no 090. No 897, no solo 55, libere a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 1219. Libera à direita, na reta, 219, no 897. Solo Salvador, bom dia, voo no 897, libera na reta. Voo no 897, ingressa via Alfa. Juliette, corrigindo. Alfa e mantém a posição antes da 6, Juliette aguardando instruções. Alfa mantém antes da Juliette, 897. Só para sua informação, foi reportado um cachorro próximo ao través da Taxi Fox. Já tem uma viatura da Infraero lá para capturar o animal. Ok. É, eu virei aqui na ETA, não está observando nada. Voo 897 mantém a posição do táxi Juliette, previsto ao portão 612, que se encontra ocupado. Ok, mantém a alma antes da Juliette, 897. No 897, portão modificado agora pela Infraero, via Juliette 08, portão. Via Juliette pro 08, no 897. Controle Alfa 6570, estabilizado no lado. Completa final, torre 118, decimal 95. Chamada 2, Salvador 118, decimal 95, passa a meia. 7570. Total 9900, autorizada a final do procedimento LS18, desça para 2100, altímetro no 090, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado o ILS, a portaria estabilizada, 1010, total. Trincha. Trincha de baia, ajuste no 090. C330? Minha partida. Tá 3890, Salvador Recife, autorizado no nível de voo 330 via Amperwisk 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Defira saída Puca, transição Caju. 5125 no transponder e o controle opera em 120, décima 8, TAM 3890. Autorizado Recife, nível 330, Salvador 58. Decola da Pitão na 0, curva esquerda, Puca, Aracaju. 125 no transponder, 208 no transponder. Só confirmando a transição a Caju. Passando pela posição Jama, TAM 389009 ao portão, reporte quando pronto, pressionando aqui pushback. Baixou e travou. Taxicarga 6570, pouso autorizado, pista no 0, vento 040 graus com 029. Livre pouso, ATSA 6570. Para controle. Geral 9970, está autorizado a final do procedimento de LFX Waves no 0. Desceu para 2 no pés. Altímetro agora no 0 no 1. Reposto estabilizado. Total 9910, completa o final do procedimento em LSX-Way, chama agora a torre 118-195. É 18-95, obrigado. Então à direita e chame solo na frequência 121-9, senhor. Livre à direita, chama solo no 219, ATSA 6570. Oi, Salvador, bom dia, total 9910, estabilizado na ILS, 2 milhas extra. Bom dia, total 9910, tráfego ajustado, ajuste no 011 agora. Continua a aproximação, reportarei pista livre, senhor. 1011, total. Solo Salvador, bom dia, ATSA Cargo 6570, livrando agora a pista na 0. ATSA Cargo 6570, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Quando lá tem sinalizador, ATSA Cargo 6570. Alfa Kilo, pátio 3, segue o sinalizador, ATSA 6570. Check-trem. Abaixado, travado. Total 9910, pouso autorizado, pista no 0, vento variável com 3 nós, agora 040 graus. Ajuste no 09. Pouso autorizado, 09, total. Afirmativa, Fox confere informação em curso, 58080 no portão, 1 minuto cópia 3601, Brasília. 1 minuto 4 é o Web 5808. Total 9910 no solo 07. Libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Direito 1219, obrigado, até a próxima. Deu 71 no ponto de inglesa? 4 horas e 12 minutos. Firmativo da 3171, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio e Taxi Índia. No ponto de espera, chama 20895, voltímetro 1011. Taxi, ponto de espera 10, Pátio Índia, 20895 milhões. 3, 7. Total Salvador, bom dia, total 9910. Total 9910, táxi lento, reporte Antra, Taxi Kilo. Antes, táxi lento, antes da táxi em cima. Fala, Salvador, bom dia, táxi 201, 4201, Foxtrot confere Campinas 300, solicita? Afirma, 300. 300 será solicitado, número 2 para cópia, aguarde, por gentileza. O total 9910 tá vendo, tá visual com 767 dados, tá parqueando? Certo. A infraero pediu que tivesse um táxi lento, o balizador que acaba de balizar o tráfego mencionado é o que irá balizar sua aeronave, ok? Certo, você já sabe em qualquer posição que nós vamos estar. A informada aqui pra gente é a meia dúzia, o total 9910. Muito obrigado. O objeto 5808, pronto para cópia? Afirmativo, pronto para cópia 5808. 5808 da Webjet, autorizado Brasília, nível de voo 360, rota Pesulo 17. Decola da 10, primeira curva direita, perfil da saída Arpó. Após Elefa, onde intercepta a rota autorizada, Upzulu 17. 5122 é o transponder, o controle opera no 20.8, 5808 da Webjet. Webjet, 5808, autorizado Brasília, nível 360, decola da 10, curva direita, rapaz, transição Elefa, pilota Upzulu 17, deposição ativa, 5122, transponder, Web808, controle 10, decima 8, posição número 1. Reporte pronto na pole position, quando pronto para acionamento, pushback 5808 da Webjet. Ah, pronto, aqui é uma Webjet. Tá pronto, Webjet 5808. Gente, coordenação aqui de solo, após o Airbus da TAM, táxi a causa em direção ao ponto de espera, está livre no 01, coordenação aqui de solo 5808. 5808, pronto, pushback de acionamento, autorizado, pronto, táxi a chamar, coordenação vai fazer o afirmativa, após o depois da tanque táxi a cauda. Após a banda, 508. Boa noite, 04. O 04 pousou, estacionou e agora chama para cópia no 360 Galeão. Sim. Número 2 para cópia, 1 minuto e 13 segundos para cópia. Ah, vai. O azul 4201 pronto para cópia. Pronto, cópia, 4201. Azul 4201, Salvador Campinas, autorizado nível de voo 300, decolada 10, primeira curva direita, pesquisa saída da El Leida, após Leida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulo 16, após conforme a rota do plano. 5130, o transponder, o controle, opera no 20, décima 8, Azul 4201. Autorizado Salvador, 300, decolada 10, curva direita. Saída da El, transição Leida, após Leida, direto Bridge. Campos do Uruguai. Transporte 4201. Apenas confirmando a rota, o Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano 4201-03 é o portão, reposto quando pronto para acionamento pushback. Correto. 1804 pronto para cópia. Capta. 1804, autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 10. Primeira curva direita, pesquisa saída da El, Leda, após Leda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Up Zulu no zero até a posição SMAP, após conforme rota do plano. 5134, transponde o controle 120, décima 8, voo no 804. Galeão 360, decola 10, curva direita da El, Leda, Bridge. Pesulou no zero espaço. Tempo 3-4-4-0-8-4. Correto, cotejamento. Portão é 1-0. Reposte quando pronto. Fracionamento pushback. Chama. Confirme para o solo. Vou 1-7 para a posição 2. Seria provável saída para Brasília a posição 7. Arbor, saída Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Arbor, graças. Cederão 9970 no solo 13, libera a pista próxima, destinação à direita e some solo na frequência 12.